Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Para, desliga o Atari, deixa o River Ride de lado, não dá pra salvar, problema seu. Vem agora curtir a sétima edição do Flash Listening Point, que tá chegando com o melhor do Flash House, do Flash Dance, as melhores músicas dos anos 70, 80 e 90, direto no seu computador, provindas do fundo do baú. Hoje, um programa com muita música do final dos anos 70, comecinho dos anos 80, para vocês curtirem. Vai ter Gloria Gaynor, vai ter Eurythmics, vai ter uma música que eu adoro, eu vou usar essa música para fechar o programa, e vamos abrir com Kim Carnes, Bette Davis Eyes, muito boa. She'll tease you, she'll unease you, all the

melhorando, tô melhorando. Tá saindo o Remix, Sweet Dreams, tá entrando ativo a Gloria Gaynor, I Am, What I Am. Yeah. Curto muito essa música. Esse foi Patrick Hernandes, Born to Be Alive, do final dos anos 70, direto pro Flash Listening Point, que tá acabando. A sétima edição tá chegando ao fim. Trouxe ainda Gloria Gaynor, I Am What I Am, TV Eurythmics com Two Dreams, Chic, Le Freak, Wedding Home, The Promise, e começamos com Kim Carnes com Bette Davis Eyes. Esse é o Flash Listening Point, que está disponível no listeningpoint.sites.uol.com.br. Inclusive as edições anteriores estão todas lá para vocês baixarem. E vem aí os 6 meses de Listening Point. O site novo está espetacular, os programas vão melhorar e vai ter uma edição especial do Flash Listening Point quando a gente fizer 6 meses em junho, que vai trazer uma quantidade de músicas absurda. Vocês vão curtir muito o especial que a gente está preparando para vocês. Vai ter também especial de country, vai ter o especial de dance, todos temáticos. E aguardem, vocês não perdem por esperar todas as novidades do Listening Point. Mandem seus e-mails para nós e até a próxima edição. Um abraço!